A torcida, todo mundo sabia o que iria acontecer no jogo diante do Peñarol. Todo mundo. É inacreditável que ainda vão manter o treinador, apesar dele saber que o Corinthians dificilmente, com essa formação, iria vencer o time do Peñarol. O Corinthians tinha que ter calma, analisar o adversário, estruturar o meio-campo para depois investir em cima do Peñarol. Evidente que depois que o time uruguaio fizesse o gol, ele iria jogar por uma bola. É coisa muito clara, isso acontece em quase todos os jogos sul-americanos. Flamengo e Palmeiras estão aprendendo a jogar diante de times sul-americanos. Eles sabem disso. Agora o Corinthians vai praticamente se dedicar a outros campeonatos, porque a sul-americana já era. A tendência do Corinthians não se classificar, porque é um de cada grupo que se classifica. Então a tendência é muito grande do Corinthians não se classificar. Terá o último jogo na próxima quinta, o último jogo da primeira fase, né? Porque depois tem os jogos de volta, diante de uma equipe muito mais fraca do que todas que o Corinthians enfrentou. Então aí o Corinthians vence e cria uma ilusão na cabeça do torcedor de novo, né? Só que não com a Hatimão, porque a Hatimão já previa esse caos. 2x0 pro Peñarol, merecido. 2x0 merecido. O Corinthians mereceu se lascar. E vai continuar merecendo se lascar se continuar com os erros. Os erros tão evidentes. Um abraço e à torcida. Domingo tem Corinthians e São Paulo.